que vais percorrer em mim. Vem que o caminho vai ser regido pelo afeto que há em nós. A sós eu me perco nos teus olhos. Eu me encaixo em teus cachos. Eu me enrosco e deslizo neste corpo que reluz sob o suor que o movimento e o alento nos causou e perfurou dois corpos que se entregaram ao calor do amor. Vamos, o amor, escute, amor, você não nos assustar, não temos medo. Vamos, o amor, escute, amor, você não nos assustar, não temos medo do amor. Vamos, vamos, amor, amor, escute, amor, escute, amor, você não nos assustar, não temos medo de você. Vamos, vamos, amor, amor, escute, amor, escute, amor, você não nos assustar, não temos medo. Vem, quero te mostrar o caminho que vais percorrer sob o suor que o movimento e o alento nos causou e perfurou dois corpos que se entregaram ao calor do amor. Vamos, o amor, escute, amor, você não nos assusta, não temos medo. Vamos, o amor, escute, amor, você não nos assusta, não temos medo do amor. Vamos, vamos, amor, amor, escute, amor, escute, amor, você não nos assusta, não temos medo de você. Vamos, vamos, amor, amor, escute, amor, amor, você não nos assusta, não temos medo. Vem, quero te mostrar o caminho que vais percorrer em nós.